Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada e hoje assinalamos os 50 anos de All Things Must Pass, provavelmente o melhor disco de um elemento dos Beatles a solo, e este é o terceiro disco a solo de George Harrison, mas o primeiro lançado após o final dos Beatles, saiu a 27 de novembro de 1970, ou seja, há bem poucos dias assinalou os 50 anos. Está preparada para breve uma edição especial, ou fala-se disso, de uma edição especial de All Things Must Pass, uma edição supervisionada pelo filho de George Harrison, Danny Harrison, mas aqui na Floresta vamos assinalar já os 50 anos deste disco emblemático de George Harrison, que o cimentou claramente como um dos grandes compositores de canções do século XX, e aqui assim poderiam reparar que era de facto o Beatle mais esquecido, para lá da dupla Lennon e McCartney, mas ele também compositor de peso no seio dos Beatles e aqui com um álbum triplo a mostrar de facto tinha muitas canções ainda para revelar enquanto Beatles. Aliás, esta que abriu a Floresta Encantada, o tema que lhe dá título, All Things Must Pass, foi um tema que os Beatles não quiseram usar no final da sua carreira. Era uma música que estava para integrar os discos dos Beatles, mas a nega de John Lennon e Paul McCartney fez com que George Harrison pegasse nessa música e a construísse para All Things Must Pass, um álbum que conta com a produção de Phil Spector, e este tema que acabámos de ouvir é a mistura de 2020 para All Things Must Pass, em que o George Harrison, que antes estava afogado em eco, agora esse eco está removido e está uma mistura muito mais presente, removendo todo aquele aparato que o Phil Spector gostava de colocar nos seus discos. Mas vamos ouvir um pouco também dessa produção do Phil Spector durante esta hora em que assinalamos então as 5 décadas de All Things Must Pass, este álbum triplo emblemático de George Harrison. E vamos prosseguir precisamente com All Things Must Pass, mais uma vez esta música que dá título ao disco, mas aqui numa versão demo. É uma versão que surge, por exemplo, na antologia dos Beatles, revelando que o tema já fazia parte então do percurso dos Beatles, mas que não surgiu em nenhum disco, precisamente devido à força de John Lennon e Paul McCartney que tinham na banda. All Things Must Pass, mas agora a versão da antologia dos Beatles, para ouvir na Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado aos 50 anos de All Things Must Pass, o primeiro álbum que George Harrison lançou após o final dos Beatles. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always been this great. Things must pass away. All things must pass. None of life's dreams can last. So I must be on my way. Face another day. Our darkness only stays a night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away. My sweet lord. Duas demos de duas canções emblemáticas de All Things Must Pass, o primeiro disco que George Harrison lançou após o final dos Beatles, e não foi por acaso também que saiu um álbum triplo, com George Harrison a afirmar-se completamente pós o final da sua banda de sempre. Escutámos primeiro All Things Must Pass, numa versão que surgiu na antologia dos Beatles durante os anos 90, e entretanto My Sweet Lord, em versão demo para esta faixa emblemática de George Harrison, provavelmente a sua música mais conhecida em nome próprio. George Harrison, que chega à produção deste disco, All Things Must Pass, depois de já se ter envolvido como parceiro de canções de Bob Dylan, também com trabalho com os The Band, também com Billy Preston, ele que também toca com os Beatles no registro Let It Be. O álbum foi gravado nos estúdios da Abbey Road e com um verdadeiro exército de músicos, de convidados. Para além de o amigo e guitarrista Eric Clapton, participam neste registro Ringo Starr, dos Beatles, também o baixista Klaus Voormann, Billy Preston e outros tantos músicos, numa produção que contou também com Phil Spector, ele que era conhecido pela sua parede de som, com muitas reverberações, muitos instrumentos. Phil Spector, que também tinha sido responsável pelos arranjos finais de Let It Be, uma série de arranjos sempre muito criticados por parte de Paul McCartney, por exemplo, mas George Harrison a convidar então Phil Spector para fazer aqui o tratamento de som de All Things Must Pass, e o resultado é de facto único. São canções pop, mas de produção grandiosa, e isso é muito por culpa de Phil Spector. Vamos seguir em frente com algumas canções deste registro de George Harrison, e agora um tema que também já fazia parte dos Beatles, mas que George Harrison não conseguiu colocar em nenhum álbum da sua banda, mas que aqui se torna numa peça central, Isn't It a Pity, um dos temas mais emblemáticos desta fase de George Harrison, que não só coloca aqui o seu fascínio pelo rock, mas também todo o misticismo pelo qual era conhecido. Há muita espiritualidade aqui neste álbum All Things Must Pass. Isn't It a Pity, um dos maiores clássicos de George Harrison, para o disco que está a celebrar 50 anos, o primeiro após o final dos Beatles, All Things Must Pass. See, we're all the same. A Floresta Encantada, esta semana estamos a assinalar os 50 anos de All Things Must Pass, o primeiro álbum que George Harrison lançou após o final dos Beatles, saiu a 27 de novembro de 1970. E nestes últimos minutos escutámos duas das mais emblemáticas faixas deste registro, triplo, primeiro Isn't It a Pity e entretanto Uau Uau, uma das músicas mais roqueiras deste álbum de George Harrison. Em 2001 saiu a edição que celebrava na altura os 30 anos de All Things Must Pass, uma edição supervisionada por George Harrison. Aliás, durante o último ano de vida, George Harrison dedicou-se principalmente a esta nova reedição de All Things Must Pass e colocou aqui uma música que tinha ficado de fora do alinhamento original do álbum, I Live For You, e juntamente com o seu filho, Danny Harrison, pegaram nesta música, recuperaram-na e também gravaram novos elementos para a música, para a colocar de forma definitiva também aqui no alinhamento deste disco. Sai como o faixa bónus de All Things Must Pass em 2001, I Live For You, para ouvir agora também na Floresta Encantada. É George Harrison no registro All Things Must Pass, que está a celebrar 50 anos, saiu em novembro de 1970. From all that has grown in this darkness, I wait for the day. Yes, it's true. I live for you. Watch out now, take care, beware of falling swingers. Falling all around you. The pain that often lingers. Watch out now, take care, beware the thoughts that linger. Winding up inside your head. The hopelessness around you. Can hit you, it will hurt you. It can go and make you sore, and that is not what you are here for. Watch out now. Take care, beware of soft shoe shufflers. Dancing down the sidewalks. Pushing you in puddles. In the dead of night. Beware of APCO. Watch out now, take care, beware of falling swingers. Crashing all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Beware of A Floresta Encantada com três músicas nestes últimos minutos. Primeiro estivemos com I Live For You, um tema recuperado para a edição de 2001 de All Things Must Pass, na altura a edição que celebrava os 30 anos deste registro, e uma edição supervisionada pelo próprio George Harrison. Entretanto, também colocámos aqui pelo meio uma versão demo da faixa Beware of Darkness, em regime mais acústico, que colámos com a edição que surge no álbum Beware of Darkness, já com a produção grandiosa de Phil Spector. Vamos a mais duas músicas deste disco, músicas de feeling muito, muito positivo, e que George Harrison, na verdade, transmite por todo este registro, músicas de esperança, de querer viver, de querer fazer coisas, e também é por isso que este álbum continua a ser ainda hoje tão apreciado, não só pela música, pelos sons que aqui encontramos, mas por todo o lado mais espiritual que George Harrison colocava nas suas canções. Vamos escutar What Is Life e também Hear Me, Lord. É George Harrison em All Things Must Pass, o álbum que assinala 50 anos, saiu a 27 de novembro de 1970. What I feel, A Floresta Encantada a celebrar os 50 anos de All Things Must Pass, álbum emblemático de George Harrison, o primeiro que lançou após o final dos Beatles, um álbum triplo e que revelou, se dúvidas existissem, todo o seu talento como compositor, e aqui com muito, muito material, algum dele que tinha ficado fora dos Beatles, mas a colocá-lo aqui num extraordinário disco a solo. Escutámos duas faixas nestes últimos minutos, What Is Life e também Hear Me Lord. Estamos quase a fechar a Floresta Encantada desta semana e para o final fica um tema que já ouvimos até aqui durante esta última hora. É uma faixa de All Things Must Pass, mas que George Harrison recuperou para o concerto que deu em 1971, The Concert for Bangladesh, um concerto de caridade para ajudar todos os refugiados que fugiam da guerra no Bangladesh. E para o efeito, George Harrison reuniu uma série de músicos, uma série de convidados. Nenhum deles recebeu cachê para este concerto, que é, de certa forma, o primeiro concerto do género. Aliás, o Live Aid, por exemplo, tem aqui neste concerto do Bangladesh a sua gênese. Aconteceu, então, a 1 de agosto de 1971, no Madison Square Garden. E é lá também que ele toca uma das faixas de All Things Must Pass, My Sweet Lord, para fechar então a Floresta Encantada desta semana. O gênio de George Harrison, uma das suas músicas mais espirituais, e então aqui tocada em concerto em Nova York, no Madison Square Garden, no concerto para Bangladesh. George Harrison na Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado aos 50 anos de All Things Must Pass. Oh,